Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. O capítulo de hoje fala sobre quem meus filhos beija, a minha boca adoça. Quem meus filhos beija, a minha boca adoça. Esse é um ditado que ouvimos muitas vezes e que de fato traduz uma verdade. Quando vemos alguém fazer mal aos nossos filhos, mesmo que eles trilhem um caminho de sofrimento por suas próprias atitudes, a dor que sentimos é absurdamente grande. O coração fica apertado, o sentimento de impotência nos faz ficar angustiadas e chegamos a desejar que tudo o que o filho está sofrendo seja com a gente e não com ele. Nesse momento, queremos agir como a galinha faz com os pintinhos, colocando-os embaixo de suas asas para livrá-los dos predadores. Conseguimos suportar com mais firmeza a humilhação, o desprezo, a calúnia ou coisa parecida quando usamos a fé e levantamos a cabeça. Vamos em frente, ainda que machucadas, com dor, mas vamos em frente. No entanto, temos de agir como a águia, pois quando ela percebe que já é chegado o tempo, joga-se o filhote ninho abaixo, para que no momento em que se vir sozinho ele bata suas asinhas e voe. É difícil para uma mãe, ainda que para a águia, ficar olhando de longe seu filho passar por momentos tão difíceis. Mas os filhos precisam enfrentar as dificuldades da inexperiência de voar sozinho, o medo dos obstáculos, a tristeza da solidão, a fragilidade diante das aves maiores e mais experientes que muitas vezes os afrontam, ameaçando o voo que está cheio de falhas, manobras erradas e as tempestades que surgem no meio do caminho. Diante de todas essas situações, finalmente o filhote, olhando do alto, consegue avistar um lugar seguro para ali fazer seu pouso, retomar suas forças e, com mais experiência e segurança, continuar sua rota rumo ao seu destino, sabendo que não deve mais cometer os mesmos erros que cometeu durante seu primeiro voo sozinho. A mãe águia sabe que enquanto seu filhote não descobrir suas asas, não entenderá o propósito de sua vida. Enquanto não aprender a voar, não entenderá o privilégio de ter nascido águia. Cada pessoa é um ser único, cada um tem medos e dificuldades, seus erros e seus acertos, e nós, mães, achamos que podemos viver a vida de nossos filhos. É um erro que faz mal não só a eles, mas também a nós. Não podemos nos passar por eles, precisamos permitir pela fé aquilo que somente eles devem enfrentar e assim se prepararem para voos maiores e mais altos. Quando a mãe águia lança seu filho ninho abaixo e fica acompanhando de longe, pronta para ajudar se necessário, ela acredita naquilo que Deus, pela natureza, já deixou preparado. Da mesma maneira, devemos crer na promessa de Deus, que diz: os filhos do seu ventre serão abençoados. Deuteronômio 28:4. Quando descobrirem suas asas, eles voarão livres rumo aos propósitos de Deus. A missão da mãe é agir e falar no momento certo, orar, confiar e crer que aquele que nos prometeu é fiel e justo para cumprir. Amém? Bom dia e até amanhã.